eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar, é. O Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. Papi, eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar, é. O Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. Oh yeah. Lembro da vida há 3 anos atrás. Tudo que eu sabia do mundo se resumia ao que eu via no Atlas. Mas em questão de segundo, tudo mudou. Vejo quanto tempo passa. Me afastei de quem só me atrasava. Acho que esse foi meu primeiro passo. Oh yeah. Tudo que eu vi, oh yeah. Só eu vivi, oh yeah. Botando trocado, só Deus do meu lado nessa, não te vi. Oh yeah. Aliás, não vi ninguém, mas tá tudo bem. Porque eu só corro pelos meus, oh yeah. Como eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar. Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. Papi, eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar, é. O Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. 3 de julho, eu disse que nasce uma lenda. Disse que se ia virar, yeah. Escrevo minha vida na letra. Joga essa bunda pro ar, yeah. Sente essa wave, vem surfar, ah, ah. Sente essa wave, vem surfar, ah, ah. Trouxe da verde, trouxe da roxa, trouxe da grana. Da grana verde, faço dinheiro da cor da grana. Eu fico puto bem quando cê não entende meu trama. Mas se envolve dentro da trama. Mom, eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar, é. O Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. Mom, eu juro, eu vou multiplicar essa renda. Papi, eu juro, eu vou fazer a grana girar, é. Zacari, eu não posso parar, é. Eu encampo é sinal de home run. 3 de julho, eu disse que nasci uma lenda. Em Guarulhos, eu disse que se ia virar, é.